poder dele é essencial. Ei, você sabe o que você herdou? Ei, a importância que tem sua cor. Ei, o continente que lhe originou. Ei, a consciência que te educou. Ei, o quilombo, o povo afro-preto. Ei, a história que ninguém te contou. Uma linda história, sua preta história. África.